Anderson foca na África. Versão Swahili Malamara Ngorongoro. Mercado Maasai, bons preços. Here, here, good price for you here, Mr. Foca. Yambo Django, Mintonga Munga do good price for you, boy, eh? Brasil, Pelé. Mi Foca, usted e o Gabuga, je quero hacer one cambio. Challenge, you dar me arco e flecha, I do you tigrilha tigrada. Yambo Django. Elephant Ivory, very good price, Mr. Foca. Here, here, come here, very good Já limpo, Bob Marley. One tequila and my bermuda, Hitchcock, yes, welcome to E com exóticos ruídos labiais, o indígena emitiria um velho chamado Maasai. Em português, cola aí, cambada. Ok, Mandelas, leva tudo, meu. Meus relógios, minhas chinelas, minhas figurinhas repetidas do Paulistinha, meu. Atenção, Macula. É o pretexto popular, né, meu? Quem pechincha o rabo espincha, meu. Roses whisper tails trash, meu. Meu. Perigo, leões sarados, afaste-se, proibido passear. Choras, meu. Essas placas em africano eu não entendo nem os desenhos, meu. Aê, leão. Tá dando bode, né, meu? Só quer ficar dando umas patadas nas formigas que eu tô ligado, meu. Atenção, o leão desta aventura foi remanejado para outra historinha. É, vai arregar? Deixa quieto, Dajuba. Deixa quieto que eu conto pro Urubu. Solete, Urubá. Solete, é, então vamos nessa, africana meríndio, meu. Colega meu, abobrinha, meu. Tiramos o pelo e rachamos o bico, meu. What's hat, hat snake, meu. Daí, jovem, chega. E desde a partida de Foca com a Aria nas savanas africanas, o velho ensinamento Maasai. Em português...